mochila. Será que essa noite você fica? Ou vai embora igual aquele dia? Não me acostumei com esse seu amor turista. Vai que eu dou sorte nesse vai e volta. Você bate aqui na porta sem mochila, com um caminhão de mudança. E as suas coisas se misturam com as minhas, na mesma gaveta, cueca e calcinha. Vem pra ficar de vez aqui na minha cama, porque no meu coração você já anda de pijama. É pra ficar de vez aqui na minha cama, porque no meu coração você já anda de pijama. E faz é mês, não é uma semana. E o meu coração já sabe que te ama. E faz é mês, não é uma semana. E o meu coração já sabe que te ama. Você de novo com a sua mochila. Será que essa noite você fica? Ou vai embora igual aquele dia? Não me acostumei com esse seu amor turista. Vai que eu dou sorte nesse vai e volta. Você bate aqui na porta sem mochila, com um caminhão de mudança. E as suas coisas se misturam com as minhas, na mesma gaveta, cueca e calcinha. Vem pra ficar de vez aqui na minha cama, porque no meu coração você já anda de pijama. É pra ficar de vez aqui na minha cama, porque no meu coração você já anda de pijama. E faz é mês, não é uma semana. E o meu coração já sabe que te ama. E faz é mês, não é uma semana. E o meu coração já sabe que te ama.